segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos santos. Sabemos, diz o versículo 28, diga, sabemos. Diga melhor, diga, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O Espírito de Deus nos faz saber alguma coisa. Faz mesmo. Ele nos faz saber algo. E essa é uma das maneiras de ele ajudar a mim, de ele ajudar a você. De repente, os nossos olhos são abertos. Você vai entender onde eu vou chegar. E os nossos olhos são abertos e nós começamos a ter um outro sentido de vida. Quantos já começaram a passar por essa experiência? Engraçado, antes eu não tinha um propósito de vida como eu tenho hoje. Hoje eu tenho um ânimo novo, hoje eu tenho um destino novo, hoje eu tenho um propósito, hoje eu tenho alguém para servir, hoje quando se fala de minha vida, eu tenho algo já sendo formado dentro de mim, eu já sei para que eu nasci, eu já sei com quem eu tenho que buscar socorro, eu já sei o que fazer no momento de uma luta. O que é isso? O Espírito de Deus está revelando a vontade dele para mim e para você e nos levando a orar segundo essa vontade. Você já parou para pensar onde você e eu estaríamos naqueles momentos de grande luta e tribulação se não fosse isso? Em algumas lutas terríveis e tremendas que eu já passei, eu parei com a minha esposa e falei, o que eu faria nessa hora se não houvesse diante de mim um senso de propósito? De alvo? Nós já teríamos nos separado. Eu já teria entrado em desespero, caído na mão de agiotas, ido parar em um consultório de psico, várias coisas, que me ajudariam. Você já parou para pensar nisso? O Espírito de Deus, dentro de mim, tem me dado um novo sentido, um novo propósito, uma nova vida. Segundo a sua vontade, eu sei agora, eu sei para onde eu estou indo, eu sei até de onde eu vim. É tão simples que os homens querem complicar. Estava conversando com um rapaz outro dia, e ele disse assim, mas você acredita mesmo que Deus criou todas as coisas? Acredita no evolucionismo, que no Big Bang, na evolução das espécies? Aí eu perguntei para ele, você acredita nisso? Você está brincando. Isso nem científico é. Isso é uma teoria. É tão fácil acreditar na criação. Principalmente quando você conhece o Criador, fala com ele, ele fala com você. Ele ficou pensando, mas é. Irmãos, irmãs, o destino de Deus para nós, sua origem e o seu final são claros, simples, tremendos. E o Espírito de Deus vai formando isso dentro de nós. Vai formando isso. Muitos de nós, a maioria de nós, nesse lugar, ninguém mais pode convencer você que você não vai estar com o Senhor se você fechar os olhos e sair dessa dimensão terrena, morrer nessa dimensão terrena agora. Porque todos nós já fomos tão impressionados com a presença de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele revela a vontade de Deus dentro de nós. Nós estamos tão cheios desse propósito na nossa vida que ninguém nos convence mais que nós vamos para o inferno, gente. Conversei com uma chefe que eu tive uma vez, quando eu trabalhei numa determinada empresa, e ela... conversei com ela. E ela disse assim, olha, eu estou indo na reunião tal, tal, tal, e é uma maravilha, e eu sempre compartilhava com ela da palavra, e uma vez eu perguntei para ela assim, você tem certeza da sua salvação? Ela frequentava aquelas reuniões, ela lia a Bíblia, ela tinha uma disciplina, ela tinha um coração desejoso por Deus. E naquela hora ela parou. Eu faço o possível. Não teve ainda. Ainda não descobriu a vontade de Deus para a vida dela. Porque quem já descobriu é tão impressionado dentro com isso que ele não tem a menor dúvida. Se eu fechar os meus olhos aqui, estarei diante do trono da glória no segundo e seguinte. Ninguém tira essa convicção mais dele. Por quê? Porque ele tem uma revelação do sangue de Jesus, do sacrifício da cruz, que ele é templo do Espírito, que o Espírito mora nele, o Espírito fala com ele, ele anda com o Espírito, ele ama Jesus, ele conhece Jesus, Jesus está transformando a vida dele, ele tem uma revelação dessa aliança. Acabou. Da mesma forma, todas as coisas nas nossas vidas, irmãos, serão assim. Aquela área que nós ainda estamos, mas será que a palavra de Deus vai chegar lá e vai ser tão fundamentada em você e em mim que nós não vamos ter mais dúvidas? Vai acabar. O inimigo vem falar: ah, eu acho que você não vai conseguir. Entra aqui e sai aqui. Ele não pode me convencer mais sobre isso. O Espírito de Deus já me impressionou de tal forma, já me revelou a vontade de Deus de tal forma, já me mostrou, eu sei. Não adianta. Assim é a nossa caminhada. O novo convertido, eu sei que aqui há muitas pessoas novinhas na fé, entenda isso, não se preocupe, mas ainda estou assim, às vezes vem uma palavra, me joga para lá, vem outra, me joga para cá. Tudo que você tem que fazer é agarrar um discipulador, agarrar nos seus líderes, ouvir a palavra do Senhor, colocar em prática o que te é ensinado e você vai ver. Daqui a pouco tem algumas coisas que você está dizendo assim: engraçado, antes, na hora que eu ouvia isso, isso me perturbava, isso me abalava, isso me deixava assim, eu pensava em desistir. Agora, eu fico com mais vontade de prosseguir. E eu já consigo olhar para alguém e ajudar alguém que passou o que eu passei. Por quê? A vontade de Deus naquela área para você já está definida. Ninguém tira mais de você. É sua. Então diga de novo: eu sei. Eu sei. Eu sei.